Givanildo Costa, comunicando. Ó, tu bela língua Esperanto, em mim o pensamento já não emudece. Fala de sentimentos no canto, por quem te saúdo agora. Onde fica o teu país? Pergunta os homens e você responde. O país da língua Esperanto, que já é o mundo inteiro. Todo mundo você pertence, a todo mundo você pertence. Para o alto elevas o homem, que te tem no coração e de você recebe o belo e o bem. Ao mundo dos homens veio o amor, através de novo sentimento, música do coração. Você constrói a paz na discórdia e fraternidade na desunião. Você me dá, Esperanto, nova cultura e trabalho. Mas eu dou o quê, aluno? Aceite todo o meu coração. Vi bela lingua Esperanto, en mi la penso e anen mutas. Parola sento e in la canto, per quio vin minunt salutas. O quie estas vialando? Demandas homoi, la respondo. La lingua volant de Esperanto, iam estas nia tuta mondo. Al tut monde vi apartenas, al alto elevas vi la homo. Cai quio vin en coro tenas, devirit sebas belon bona. En homon mondon venas amo, per nova sento, cor musico. Vi faras patson el malamo, cae fraton e la mal amico. Vi donas al mi Esperanto, culturon novan cae laboran. Ser quion dono mi, lernanto, accepo mian tutan coron. A nossa língua, poema concebido pelo esperantista húngaro Júlio Bag, publicado na revista em Esperanto e Unamico, em tradução para o português, feito pelo esperantista brasileiro Givanildo Costa. A nia lingvo, verkita poemo de la hungara esperantista Júlio Bag, publicita em la revuo en Esperanto e una amico. Esperanto lingvo traduques din e la portugala lingvo, la brasile esperantista Givanildo Costa. Está entrando no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Produção do Departamento de Esperanto da Rádio Rio de Janeiro. Apresentação, Givanildo Costa. Esse bonantagonte, né? Bonantólogo avitio que o escutas men. Minha cara cleve, tio infartas bone, amigo. La família infartas bone. Que é bona, tio, né, cara? Minha cara, amiguinho Sheila. Tira lá, telefone. Tri oxês, milkvar, nulo, nulo. E a minha amiga Sheila no telefone. 3386-1400. Aquele abraço para todo mundo que nos escuta. Muito bom para você que está começando a sintonizar o seu programa Esperanto a Língua da Fraternidade. E a jamais esquecer, eu ia esquecer jamais, a nossa equipe, o meu amigo Fabiano Henrique, no outro lado da cidade, se esmerando e mandando a notícia para todo mundo. Agora também é Esperanto, hein? A notícia que você está escutando agora, daqui a pouco, melhor dizendo, no programa, está sendo mandado para todo mundo em Esperanto também. Meus parabéns. Também quero mandar aquele abraço para o meu amigo João Manso, que já gravou, que já foi para Teresópolis. Para o meu amigo Cláudio Soares, que é o nosso locutor aqui. O principal, aliás, todos são principais, mas o nosso amigo Cláudio é aquele que está no noticiário frequentemente falando. Aquele abraço, ele que já é esperantista. E também para quem mais? Para o meu amigo Renan Hetmanger, né, que no seu programa cada quinta-feira, divulgando Esperanto, 10 horas da noite, arte e exposição. Aquele abraço, garoto. E também para a voz maviosa da nossa equipe da Rádio do Rio de Janeiro, a minha Julieta. Gostou da minha? Não é minha não, é de todo mundo, porque a voz dela é escutada por todo mundo. Pela nossa amiga Julieta Dulce, que está daqui a pouco entrando, falando com sua voz muito bonita, através do nosso programa. E aquele abraço fraterno para o Rafael, para a Ercília de Copacabana, para a Aldenísia, né? Mãe do meu amigo André, e para o também André, para o Edson, para a Jacira, todo o Realengo e todo o pessoal do Amparo 13, Cristina, que estive lá fazendo um estudo. Que maravilha, que emoção falar naquela casa e que ambiente importantíssimo e altamente harmônico. E não poderiam deixar jamais de falar de uma instituição esperantista. Essa instituição esperantista cuida do movimento jovem em todo o mundo. É a TEIO, Tutimonda Esperantista Unulara Organizo, que fica em Roterdã, na Holanda. Ela coordena todo o movimento dos jovens nos países e que tem a sua sede lá na Holanda. E, em consequência, também nos outros países, e que nos outros países tomam, por exemplo, no Brasil, aqui é a BEIO, que é o Brasília Unular Organizo, né? Unular Organizo. Já na Argentina tem outro, já no Afeganistão tem outro, nos Estados Unidos tem outra. Mas quem coordena no geral é a Tutimonda Esperantista Unular Organizo. E para todos eles, vocês que nos escutam, aquele abraço! Porque a seguir nós estamos aqui, meu jovem técnico. Responda se você é capaz. E vocês são capazes? Como são capazes? A semana passada nós fizemos uma pergunta que foi tanta gente a acertar, mas no sorteio a contemplada foi a minha amiga Lohande de Cordovia, essa jovem que está cada vez mais se esmerando no Esperanto, ela e sua irmã Tainá. Isso, muito legal. E que foi a pergunta da semana passada, foi nome de vestimenta masculina com 7 letras em Esperanto, e demos 3 opções e a correta foi A. Cravato, que significa gravata, que é vestimenta masculina. Porque a pergunta para hoje é a seguinte, hein? Valendo um filme, um DVD, em português, em Esperanto, é Gerda Desapareceu, ou Gerda Malapeires. Porque a seguinte é a seguinte, pessoal, a pergunta é a seguinte, pessoal, atenção, hein? Ela é uma fruta quase sempre saborosa. Desculpem. Ela é uma fruta quase sempre doce, saborosa e macia. O seu nome em Esperanto é... Será que é na opção A? Orangio. Será que é na B? Tomato. Ou será que é na C? Mango. Repetindo, hein? Ela é uma fruta quase sempre doce, saborosa e macia. O seu nome em Esperanto é... Na opção A... Orangio, na B, tomato, na C, mango. Será que é A? Será que é B? Será que é C? Sei não, sei não, sei não. Valendo um filme, ou seja, um DVD, Gerda Malapeires, ou seja, Gerda Desapareceu, um filme que você vai gostar em português e esperando pra você. Porque a seguir nós temos aqui, meu jovem técnico. A música de hoje. E a música de hoje é um lançamento. Escuta só esse novo quadro que nós chamamos no nosso programa. A partir do programa de hoje, vamos ouvir as novidades do mundo musical esperantista. São lançamentos das mais diversas partes do mundo, as tendências e o que vai fazer sucesso no mundo do Esperanto. E para começar, vamos ouvir uma menina muito promissora. Eu falo de Karina, que tem o DNA da música e do Esperanto, pois é filha dos cantores João Marte e Natasha. Karina tem 15 anos, canta músicas em Esperanto desde os 3 e se apresenta em eventos esperantistas desde os 6 anos. Recentemente lançou o CD Karina Cantas por Via em Esperanto, gravado no estúdio do pai na Suécia e distribuído pela Vinilo Cosmo. Mas o sucesso da música esperantista vem chegando no seu rádio. Karina canta a faixa Pro Kio. Cielo bluas, que el vento blovas. Pro kio birdoj povas flugi, se mi ne povas. Pro kio ĉiam tago venas, ke luna suno. Cielo tuta. Demando en la capo multas, mi volas si, pichio en la mondo tuta. Yes, pichio. Sintonia. Mais músicas. Rádio Rio de Janeiro. Estas são as manchetes do Plantão Esperantista de hoje. Lançado na internet, curta brasileiro falado em Esperanto. Parte são ponto alto do Congresso Italiano de Esperanto. Esperantista lança livro de direito no Ceará. Clima de romance embala novo CD de Dici Salles. Um giro pelo movimento esperantista. Internautas estrangeiros consideram a cooperativa cultural dos esperantistas modelo para o mundo do Esperanto. Detalhes dentro de alguns minutos no Plantão Esperantista. Comunicando Givanildo Costa. Gostaram? Maravilha! O meu amigo Cleve tá feliz da vida, dando pulinho de alegria. É uma música e tanto, né, garoto? Tô até de esperado. Você gostou? Pois é, então participa com a gente, quero que você diga urgentemente. Ela é uma fruta quase sempre doce, saborosa e macia. O seu nome em esperanto será que é na opção A? Orangio. Será que é na B? Tomato. Será que é na C? Mango. Será que é A? Será que é B? Será que é a C? Quero ver, hein, pessoal. Participa com a gente. Valendo um filme. Gerda desapareceu. Isso é em português e em esperanto. Você vai participar? Então participa conosco, porque seguiu o tempo. Quem é, meu jovem técnico? Entrevista. E nós estamos em mais um Congresso Brasileiro de Esperanto, no 46º Congresso Brasileiro, junto com o 6º Congresso Pan-Americano de Esperanto, aqui em São Paulo, também com o Congresso do Jovem, né, que estão aqui presentes, as crianças também, e também estamos com pessoas de vários países. Para vocês imaginarem, nós estamos com pessoas de 15 países. E nós vamos entrevistar, nesse momento, um jovem talentoso, né? Ele que é da Rússia, da cidade de Yekaterinburgo, que fica a 1.400 quilômetros de Moscou, e que nós vamos entrevistar. Ele tem 25 anos, que fala russo naturalmente, o alemão e também o esperanto, tradutor do... Ele também é a pessoa que está coordenando o Festival de Cinema no nosso congresso, durante todo esse congresso. Tu me fartas boni, cara? Yes, Duncan, me fartas boni. Que é boni, cara. Eu estou perguntando com ele, está. Que é a maneira, Vifari, de esperantista? Como você se tornou esperantista? Estas tre interesas in historio. Mi legis en la loca gazeto ke oni povas lerni internacian lingvon, kiu estas parolata en diversaj landoj, tute senpage, kaj ĝuste tio kaptis min, ĉar mi pagis multon monon por lerni la anglan. Isso para ele foi interessante, que ele lendo num jornal, uma língua internacional, e que você aprenderia fácil, né? Além de fácil, sem pagar, que com relação, por exemplo, à língua estrangeira, ao inglês, por exemplo, se gasta muito mais. Caio, quando é tempo ver esse esperantista? Desde quando? Quanto tempo faz que você é esperantista? É que eu, em 2005, me ativei usa a língua, que eu instruo em poste, é que eu, em 2006. E diz que desde 2005 se tornou esperantista e a partir de 2006 se tornou professor de Esperanto também. Minha companheira Nasboni, que Alvin Farides, Romo, preço especialista, pequeno, como você se tornou especialista em cinema, uma vez, como você me disse anteriormente, está mais ligado à administração? Minha grande chato estas kinoi. Kaj filmoj en diversaj lingvoj, kiujn mi spektas kun subtekstoj en la rusa, sed mi ekvolis, ke mia ŝato estu ligita ankaŭ kun Esperanto. Do mi ŝatas Esperanton kaj ŝatas filmojn, kaj mi kunigis tiujn ŝatojn. Ele diz que gosta de filmes, né, com legendas em russo, e a partir daí, ao aprender Esperanto, ele está fazendo a ligação. o Esperanto junto ao cinema. Tu me credes que tio chato ocupo via multe helpus vin, altirus homon al nia movada, ou e a maneira que Esperanto esses conate la tuta mondo, e ia esses tio. Sede, vere, vere, tu esses tio? Ou seja, você com esse interesse pelo Esperanto, que diz que vai chamar pessoas de outros povos, vai também estabelecer o Esperanto junto ao cinema, que é essa a sua opinião, Pritio? Qual é a tua opinião sobre isso? O mundo de esperantisto vive em texto mundo, mas o todo mundo já de longe vive per vídeo e sono. Do tiam oni ne plu povas percepti ideojn per de tekstoj. Pro tio la videoj influos kaj impresos la homoj kaj vidos ke Esperanto estas viva lingvo. Ele diz que o mundo atual é um mundo em que estão aí as relações de modo geral, mas que também quando você estabelece hoje, como acontece muito pelo mundo inteiro, onde os vídeos estão aí, filmes, né? Isso faz com que se faça toda uma convivência e aí o Esperanto e muito vai colaborar. Kai, que onda lando esse representado a casa de lá aqui na festival? Quantos países estão representados neste festival de cinema no nosso congresso? La kino festivalo consistas el du partoj, uno estas concursa kai uno ne concursa. E diz que o festival está em dois dividido em duas partes. Um em que os filmes estão concorrendo e outros não. Kai? La concursan parton partoprenis 21 videoj el 13 landoj. Ele diz que da parte de concurso teremos dectilando esses tio 13 países, né? E que onda firma quantos filmes? Tudo com um filme aí. 21 filmes estão aí. Ah, que abona. Que ne concursam ao generalen parton representas dectil filmoi el seplandoi. Esse da parte de concurso que concorre, na verdade, são países, filmes de 15 países, esses teu. Calalia, esses apresentata, cai nessas e o concurso por ele. Não é um trabalho desses outros países de concurso, embora esteja envolvido no concurso, no festival. Cai, cara, que é esse Lariago de la Esperanta Mondo, ou Esperanta Mondo, ou Esperantista Mondo? Qual é a reação do público não esperantista? Do povo esperantista. Mem la ideo vekis grandan intereson en Esperantujo. Mi ricevis multajn reagojn pri tio, kaj mi petis partnerecon de kelkaj Esperanto-organizoj. Ele diz que a reação tem sido boa no meu movimento esperantista e que ele está pedindo a parceria de empresas, de pessoas, nessas Esperanto e partneiro, por vocês, nem Esperanto partneiro, Tchana? Ni havis ankaŭ unu neesperantiston partneron, ĉar mem la evento estas kultura kaj oni povas pere de tiu ĉi evento prezenti iun ankaŭ komercan ideon ekzemple. Ele já existe um parceiro, né, que é esperantista, e com base nisso, ele já está indo nessa direção. Cai relata ne esperantariago ancora nessas grandes, considerando que lá teu laboro, essas novas, né? Yes. Considerando que esse é um trabalho novo, a reação dos não esperantistas ainda é pequena. Ni volis fari grandan informan kampanjon kaj ĝi iom post iom naskiĝos kaj pli grandiĝos, sed nuntempe tio estas la unua evento kaj ni atendas ĝuste reagon de esperantistoj komence kaj poste de la ekstera mondo. E diz que é o início, que haverá todo um segundo processo, uma reação, segundo se é que a gente pode dizer isso, onde a divulgação será maior e aí ele vai ver a reação do esperantista, do não esperantista. Cai, cara, vi ralas do deck viniário, hein? Vido, que via interesse, Priquinas tem interesse. Você é um jovem de 25 anos e se interessando por cinema, que você que não é especialista no assunto, do que tia interesse? Por que esse interesse? mi estas filmo ŝatanto, granda filmo ŝatanto, kaj foje mi havas impreson, ke filmo estas tiom bonegaj kaj prezentas tiom bonaj ideoj, ke mi ŝatus disdividi ilin kun la tuta mondo. Pro tio ni tradukas la filmojn en Esperanton. Ele gosta de cinema, do filme, naturalmente, e ele vendo coisas boas, filmes bons, sabe que tal isso não poderia ser em Esperanto? E aí a coisa está se manifestando. Cai esses em Brasília Congresso, que não vi estarigas lá no festival, que é bom na Feira Pornite, né, brasileiro? Veja, exatamente num congresso brasileiro, e você vai estabelecer isso, que bom pra gente, por nós brasileiros esperantistas, não? Me joias que la unua congresso casas juste em Brasília, que estas granda granda afero por mi, char mi jam de longe volis viziti Brazilion, kaj la Brazilo estas tre aktiva Esperanto-movado, kaj pro tio mi esperis, ke mi ricevos subtenon aŭ helpon de lokaj esperantistoj. Ele disse que o Brasil, ele gosta do Brasil também, e o país, né, um país grande também, ele espera que os brasileiros reajam bem. Esperantistas ou não. Está aí as empresas brasileiras sendo convidadas. Do essas titia lá Brasil Interpreno este invititas, né? Então as nossas empresas estão sendo convidadas. Tio estas aparta quasi cultura evento kiu estas subtenata de diversaj organizoj. Ni ricevis grandan subtenon de tutmonda esperantista junulara organizo kaj HEI, tiu organizo kiu laboras en interreto por Esperanto. Ele diz que isso é um trabalho mais cultural, né? E que está recebendo muito apoio dos esperantistas, né? Inclusive, principalmente dos jovens. Esse, e o Nulo, ele tuta, ele plura e parto de la mondo que o contribuas ao apoio do labor, assistiu? Yes. São esperantistas jovens de várias partes do país que estão apoiando esse trabalho? Mem la te amo de organizantoi estas internacia. Pli ol 30 homoj helpis por regligi la preparadon de fino festivalo el pli ol 10 landoj. Ele está dizendo que esse trabalho está sendo feito, se faz através dos jovens, né? Cai que andar alando esses partoprenas, o grupo, quantos países estão sendo representados, jovens de quantos países, que andar alando aí e lá o Nulo e o Nulo aí apartenas a ti o grupo que o apogas lá o teu labores. Quantos jovens, quais países estão sendo representados dando apoio, ou que seja, através do jovem? Mem la organiza tutmonda esperantista junulara organizo estas en pli ol 100 landoj havas membrojn kaj tuj la organizo proponis la kunlaboron kaj la helpon, ĉar tio estas iom unika kultura evento, kiun en la unua vico partoprenos la gejunuloj. Vi diris junulo el 100 landoj? La organizo mem estas granda, ĝi estas tutmonda esperantista junulara organizo, kaj ĝuste pro tio, ke oni havas reprezentantojn en multajn landojn, kaj eble per tiu ĉi helpo ni povos poste informi al neesperantistoj el tiuj landoj, ke ekzistas tiu evento, kultura evento en Esperanto. Ele está dizendo que a organização do jovem mundial, que é a TEI, todo mundo esperando o Inolar Grupo, né? Que é o grupo dos jovens internacionais, que tem mais ou menos 100 ou mais de 100 representantes. Então, a própria instituição está dando esse apoio todo. Cai, onde diras que o EA, Universal Esperanto Associação, Apogazim, se sabe que a Associação Internacional de Esperanto, Universal de Esperanto, está dando todo o apoio para vocês? Ni ne petis direkte helpon de UEA, sed UEA estas partnero kun en unu filmo kun laboro, ĉar estas granda franca entrepreno, kiu produktis filmon, kaj ni devis havi grandan subtenon aŭ apogon de iu granda organizo, pro tio ni petis helpon de UEA. Ele está dizendo que a OEA está dando apoio naturalmente e a um dos filmes. Ele diz que França, esperantista, Ah, kiu estas? Tio estas firmao de Luc Besson. Tio estas franca, fama franca reĝisoro, kiu produktis la filmon La Kvina Elemento, ekzemple aŭ Leon. Kaj oni filmis tie bonegan dokumentan filmon pri ekologio, kiu nomiĝas Home en la angla kaj en Esperanto Hejmo. Ele diz que uma firma francesa, muito conhecida, está dando esse apoio, né? E que o filme, que já produziu filmes, filme em espanhol da língua, não é isso? Ni dubis profecia la filmon, sed ni ne ricevis finan permesson de Brasilia distribuanto presente gin en la kinofestivala. Ele diz que essa firma, ele fez esse VMAM que o Esperantigis gente, né? E me usas helpon de multe personoi, char estas multe esperantistoi que o parolas esperanton pli bone ol mi, char kai mi usas directe la helpon, exemple, se la filmo estas en la Franca, tia mi petas helpon de Franca esperantistoi, kai poste helpas peton de redactanto, kiu ne parolas la Francan, do ni produktas ciam altkvalitan tradukon. E diz que esse filme que foi feito por essa firma francesa, com essa tradução dele, né, não foi permitido ainda no Brasil, porque não tem ainda autorização, e que o grupo que traduz, além dele, existe outras pessoas, já que, segundo ele, existe esperantistas de outros países que falam melhor que ele, o Esperanto, essas filhas, né, cara? Cai no Esperanto. E no Esperanto, né? Ciam, ĉar mi estas profesia tradukisto, pro tio mi uzas mian profesian sperton ankaŭ en Esperanto, kaj pro tio mi ŝatus profesiigi Esperanton. Então ele, portanto, ele, por ser tradutor, ele cada vez mais está se especializando em estabelecer o Esperanto junto a esse trabalho, e hoje nós vemos o resultado. Cai la festivalo en tute, que ele vidiris, esses apresentados aqui onda filma? En tute estas 15 filmoj el sep landoj. São 15 filmes de 7 países, cai ele esses que ele quer representante de Tietchan, né? Desses 15, alguns representantes aqui no Brasil, nesse congresso? Que o tio helpantoi ao kino produktantoi? Ne, homo que o dependas de tio lá. Yes, justo tiel. Estas kelkaj personoj kiu devenas ekzemple estas francoj. Ni havas du francajn filmojn, estas usonaj filmoj. Kaj estas unu usono, kiu mem kunlaboris pri tiu filmo kaj prezentos ĝin ĉi tie. Ele diz que tem representantes desses países, representantes, né? Eles têm pessoas que veio da França, dos Estados Unidos, inclusive porque existem filmes, né, de origem feito lá no país, de origem francesa e também de origem norte-americana. Cara, me vou lançar esse de um latuta tempo, intervoiante, vim ser lá tempo, tu, Fabiano controla lá tempo, tu, né, cara? Estou dizendo para ele que nós gostamos de ficar mais tempo com ele. Vivemos esse presentata, né? Em Rio, ele veio do canal, por lá, como vídeo de ti, onde, né? Você deveria estar na televisão sendo entrevistado, porque é uma novidade isso que está acontecendo. Cara, que aplesouro para o convite, Vitor, espero ter esses bela filha de negar. Yes, Duncan, Duncan Proviedo. Imago, vem para o com o russo, cara, Vitor. Imagina falar com o russo que vem lá da outra parte do mundo, esperando. Yes, tio, estas exotica. Sabe que em Brasil, estas exotica por mim. Sabe estas russas exotica por mim. Duncan Proviedo, interview. Ele disse que é exótico para os outros, para a gente é exótico, é uma coisa natural, né? E ele está agradecendo. Então, nós entrevistamos o Alexander Osintsev. Isso é teu, cara? Osintsev, yes, Alexander. Quero dizer, viai lá, está voltando, né? Em russo, a russa língua, por lá, facto que ela homo, esse Portugal linguando, grande parte, tio e que o alto lá de programa. E eu estou pedindo que ele fale algumas palavras ou frases em russo, já que grande parte dos ouvintes são ouvintes do português. Здравствуйте, уважаемые бразильцы. Я рад быть в Бразилии и присутствовать на кинофестивале на Эсперанто. И желаю вам всего самого хорошего в жизни. Будьте счастливы. Me compreende, Tion, cara. Compreendi tudo. diri ne esperanta, cara, por mi traduce que la homo portugalive. Mi salutis kiu in brasiliano, in kiu parolas la portugalan lingvoj kaj ne nur, kaj mi ĝojas, ke mi konatiĝis kun la lando, kaj mi ĝojas, ke mi vidis verajn brazilanojn ĉi tie, kaj mi deziris feliĉon al ĉiuj, kaj por ke oni estu sanaj kaj tiel plu. Ele diz que está saudando a todos que falam português, né, e que nós, que está sendo um prazer ver o Brasil, conhecer os verdadeiros brasileiros e está nos se despedindo. E aqui nós estamos finalizando mais uma entrevista do nosso congresso, né, que se tornou internacional, uma vez que temos companheiros de várias partes do mundo aqui em São Paulo, na capital, que está sendo o congresso de 9 a 14 de julho. Duncan, diz aí, oportuno. E obrigado, até outra oportunidade. Felicidade, alegria, cultura, boa música, conteúdo e informação. Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda a família pode ouvir. Comunicando, Givanildo Costa. Pois é, participa, hein? Que coisa legal. Gostaram da tradução? A minha tradução eu reconheço que foi bastante fraca, hein? Agora, veja que maravilha, falar com um russo. Ei, olha só, onde é que eu ia falar com alguém da Rússia? Portanto, meu amigo, aprende esperanto e fale com o mundo. Então participa com a gente. Quero que você diga. Ela é uma fruta quase sempre doce, saborosa e macia. O seu nome é esperanto? Será que é na opção A, orangio? Será que era B, tomato? Será que era C, mango? Olha, pessoal, valendo um filme, A Guerra Desapareceu, em português e em esperanto. Todo o trabalho é feito em português, só que a tradução é que é em esperanto. Participa com a gente, você vai gostar muito. E está participando com a gente, tanta gente. E está participando desde a minha amiga Célia ao José Vicente com seu pensamento de sempre. A Luciana de Alcântara dizendo que a letra é C. O Manuel de Abolição está dizendo que a letra é C. O Carlos José de São Gonçalo está dizendo que a letra é C. E a Regina Ediane, minha amiga Regina Ediane, Neijano, do Engenho Novo, dizendo que a letra é C. Então, Ivanildo, dia 24 às 13 horas, eu estarei lá na cooperativa, é claro, minha jovem. Portanto, participa. Será que é A? Será que é B? Será que é C? Senão, é que nós temos a seguir, meu jovem técnico. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Apresentação, Givanildo Costa. Internautas estrangeiros consideram a cooperativa cultural dos esperantistas modelo para o mundo do Esperanto. Num oferecimento da Liga Brasileira de Esperanto. Plantão Esperantista. Começou no último sábado, dia 20, o Congresso Italiano de Esperanto. As atividades acontecem na cidade de Turim, sob o tema E Agora Sejamos Europeus. Seminários, palestras, bem como cursos e exames de proficiência estão na programação. A parte musical é um dos destaques do evento. Artistas e conjuntos como a Sorte, Caetel Plu, Martin Viesi, Reveri e Caito lotam o auditório. Ontem, o cantor Manuel Reveri realizou o show de lançamento do CD do Un Voce Tutcore. O congresso é organizado pela Federação Italiana de Esperanto. O encerramento será no próximo sábado, dia 27. Foi publicado na internet o curta-metragem brasileiro O Último Retrato. O filme é dirigido pelo cineasta esperantista Abelardo de Carvalho. A versão em esperanto é narrada por João Basílio. A obra, ambientada na primeira metade do século XX, aborda a vida de um fotógrafo especialista em tirar retratos de crianças falecidas. A película foi premiada diversas vezes, entre as quais no Festival Internacional de Curtas do Rio de Janeiro, em 2009. O Último Retrato pode ser visto no endereço www.vimeo.com. Esperantistas destacam-se no mundo jurídico brasileiro. O procurador do Estado do Ceará, César Barro Leal, lançou o livro Vigilância Eletrônica à Distância, Instrumento de Controle Alternativa à Prisão na América Latina. Posteriormente, a obra será publicada em esperanto com o título Distanza Electronica Controllo, Controlilo cae Alternativo al Imprisonigo em Latinoamérico. César Barros Leão é doutor em Direito e pós-doutor em Estudos Latino-Americanos pela Universidade Nacional Autônoma do México, professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, membro do Conselho de Diretores do Instituto Interamericano de Direitos Humanos, presidente do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos e membro da Academia Cearense de Letras. Em 2012, deu a público Imprisonigo, Crepúsculo de Erao, traduzido por James Piton. Clima de romance embala novo CD de Dirce Salles. Detalhes com Julieta Dulce. A cantora Dirce Salles lançou o CD Yeni. A obra foi gravada no Rio de Janeiro com parte da produção custeada pelos fãs. O disco contém 10 canções, quase todas de autoria da própria cantora, com arranjos assinados por Kleber Matos. A faixa de trabalho é a romântica Nocto del Bolero. Outros destaques são a didática Sambo de Coloroi e a faixa título. O CD Yami está à venda na Cooperativa Cultural dos Esperantistas. Para o Departamento de Esperanto, Julieta Dulce. Um giro pelo movimento esperantista. O texto da palestra Lima Barreto, La Nueva Brasília Modernista, apresentada por Paulo Sarviana, está disponível para leitura e download na página da Cooperativa Cultural dos Esperantistas. Terminou no último domingo a Semana Internacional da Juventude Esperantista na Hungria. O Esperanto é um dos 100 idiomas ensinados gratuitamente no portal Italk, no endereço www.italk.com. O Centro de Esperanto Eventoi da Hungria apresenta na internet uma exposição virtual de cartões postais esperantistas de diversas épocas, temas e países. Pensou em falar Esperanto? Pensou na Liga Brasileira de Esperanto, uma das maiores entidades esperantistas do mundo. Amplo serviço de livros, CDs, revistas, cursos por correspondência e muito mais. Telefone 0-operadora 61-3226-1298. Na internet www.esperanto.org.br. Liga Brasileira de Esperanto. Há mais de um século coordenando o movimento esperantista brasileiro. A Cooperativa Cultural dos Esperantistas foi considerada um modelo para o movimento esperantista internacional. Os elogios foram dados por leitores do portal noticioso Libera Folio. O interesse dos internautas foi despertado pelas palestras e pelo clube de conversação. Alguns chegaram ao ponto de recomendar semelhante programação a todas as entidades esperantistas das principais cidades do mundo. Outro ponto que chamou a atenção foi o fato de ser uma das poucas instituições a funcionar de segunda a sábado em horário comercial. O site da cooperativa é um dos mais visitados entre os da mesma categoria no Brasil. Plantão Esperantista. Comunicando, Givanildo Costa. Participa com a gente urgentemente, quero que você diga. Não quer participar, não? Tem pouca gente participando. Você não gosta desse, de um filme em Esperanto? E em português também? Você vai gostar, você vai se emocionar. Participa com a gente. Ela é uma fruta quase sempre doce, saborosa e macia. E o seu nome em Esperanto é? Será que ele é na opção A? Oranjo. Será que é na B? Tomato. Ou será que é na C? Mango. Tomato? Sei não. Participa conosco, porque tem participando mais gente conosco. A minha amiga Eliane está dizendo que a letra é a C. Ela sempre acerta, hein? O Isidro está dizendo que a letra é a C. Lá do Higienópolis está dizendo que a letra é a C. Ele sempre acerta. O Henrique Daniel, mandando aquele pontapé, está dizendo que a letra é a C também. O Rodrigo está dizendo que a letra é C de Jacarepaguá. E você? C A? Será que é B? Será que é C? Sei não. Participa conosco, porque assim que nós estamos aqui, meu jovem técnico. Curiosidade Esperantista. Alô, amigos! Aqui Fabiano Henrique para mais uma audição de Curiosidades Esperantistas. Em 1958, o escritor Rubem Braga publicou a crônica Cizenando a Vida é Triste. Nesse texto, o cronista fala de um curso de Esperanto transmitido pelo rádio. Trata-se do programa Vamos Aprender Esperanto, apresentado pelo professor Jorge das Neves pela Rádio Mundial, antiga PRA3. As aulas alcançaram tamanha audiência que chamaram a atenção do famoso jornalista. Vamos ouvir agora a crônica Cizenando a Vida é Triste, na interpretação do ator Edson Celulari. Está provado que acordar mais cedo faz o dia maior. Esta frase não é minha e, desgraçadamente, não consegui saber o nome de seu autor, pois acordei muito cedo, mas não bastante cedo. Quando liguei o rádio às 6h10, a aula já tinha começado. Ouvi o programa até o fim, mas não fiquei sabendo o nome do professor. Laverando estas Vera Jardeno plena de florói. Nunca estudei Esperanto, mas suponho que a varanda ou o verão está com muitas flores no jardim. De qualquer modo, é uma boa notícia, algo de construtivo. Confesso que a certa altura mudei de estação. Sou um espírito inquieto. A estação logo à direita dava telegramas de Argel, crise na França. Fui mais adiante e sintonizei um bolero. Tentei ainda outra, dizia anúncios. Voltei para o meu jardim florido em Esperanto. O professor estava agora respondendo cartas de ouvintes. O senhor Cizenando Mendes Ferreira, de Iporá, Goiás, escrevera dizendo que achara suas aulas muito interessantes e queria se inscrever entre seus alunos. Sou um homem do interior, tenho uma certa emoção do interior. Às vezes penso que eu merecia ser goiano. Amanhã estava escura e chuvosa em Ipanema, e me comoveu saber que naquele instante mesmo, a um mundo de remotas léguas, no interior de Goiás, havia um Cizenando, brasileiro como eu, aprendendo que o Jardeno está plena de florói, e talvez escrevendo isto em um caderno. Não importa que neste momento haja milhões de brasileiros dormindo insensatamente, enquanto outros milhões tomam café ou banho de chuveiro, ou já marchem para o trabalho, ou que minha amada Joana esteja neste minuto saindo dos Sachas e entrando no carro daquele estompanato de Botafogo. Eu e Cizenando cultivamos o Jardim da Cultura, plena de florói. Nós somos, de certo modo, a elite do Brasil. Amanhecemos em flor. Então o professor, talvez estimulado pela atenção do ouvinte goiano, fez uma pequena dissertação sobre a utilidade do Esperanto e também sobre a vantagem de acordar cedo. Está provado que acordar mais cedo faz o dia maior. Não será uma frase muito sutil, mas é tão pura e bem intencionada que poderia figurar no decálogo do escoteiro. No fundo, deve haver alguma ligação entre o escotismo, o Esperanto e o acordar cedo. Eis uma falha de minha vida. Nunca fui escoteiro. Agora é tarde para quebrar o coco na ladeira, mas talvez ainda seja tempo de aprender um pouco de Esperanto. Eu e Cizenando. Tenho um amigo, dizia o professor, que me confessou que nunca ouvira o meu programa, pois dorme até tarde. Pois bem, ele ontem acordou cedo e ouviu o meu programa. Disse-me que passou o dia inteiro com uma excelente disposição, achou o dia maior e mais útil, ficou realmente satisfeito. O próprio professor estava satisfeito com a declaração de seu amigo. Sentia-se isso em sua voz. Murmurei para mim mesmo que o golpe é este. Todo dia acordar cedo, ouvir minha aula de Esperanto e depois, se houver alguma aula de ginástica pelas imediações, topar também. Mens sana in corpore sano. No fim de um mês, os amigos vão ficar espantados. Como o Braga está bem? Este pensamento me reconfortou. Estendi a mão para pegar um cigarro na mesinha de cabeceira, mas fumei com um certo remorso. No fundo, o Esperanto deve ser contra o tabagismo, assim como é favorável ao escotismo. Mi estas brunas. Isso quer dizer, eu sou moreno. Mi estas brunas, ó filhas de Jerusalém, dizia a sulamita. A esta hora, Joana deve estar no carro daquele palhaço, toda aconchegada a ele, meio tonta de uísque. Vai para o apartamento dele. Um imbecil que não sabe uma só palavra de Esperanto. A vida é triste, Cizenando. Este foi o ator Edson Celular interpretando a crônica Cisenando a Vida é Triste, de Rubem Braga. E por hoje é só. Eu vou ficando por aqui, prometendo voltar na próxima semana para mais uma audição de curiosidades esperantistas. Desrevido! Comunicando, Givanildo Costa. Participa com a gente urgentemente. Gostaram da voz do celular falando em Esperanto? Legal, muito bom. Viu? Muito bom, que coisa. E a crônica do Rubem Braga. Olha aí, pessoal, o Esperanto é conhecido de todo mundo. E você disse que não sabe o que é o Esperanto. Veja só, hein? Participa conosco, porque está participando o índio de Cordovil, dizendo que a letra é C. Ele, o índio, meu amigo é índio, está também dizendo que a letra é C, o Edson de Cordovil. Obrigado, Edson. Também está participando conosco, quem mais? A Tainá, a Lohane, todo mundo com a letra C. Está participando também conosco a Shirley, letra C, o Rafael com a letra C. E a Aline com a letra C, todo mundo com a letra C. E o Tarcísio da Piedade também com a letra C. Valem, ainda tem tempo para você. Que coisa legal, não deixe de participar conosco, porque aqui você tem voz e participação. Queria mandar aquele abraço pro meu amigo Rabelo, lá na Tijuca. E a minha amiga Lúcia, aquele abraço. Vamos visitar vocês nos próximos dias, hein? Coisa legal. E para toda a família, informar também que o meu amigo, o meu amigo Marco Aurélio vai cantar em Esperanto, hein? As Almas da Andorinha, hein? Marco Aurélio, tô esperando você, hein? Vai cantar no show Astro de Todos os Tempos, é no dia 18 de setembro. Vocês querem ouvir Alma das Andorinhas em Esperanto? Pois é, na voz do meu amigo Marco Aurélio. Participa conosco. Informar também para vocês que nós estamos retornando lá para a Fazenda dos Esperantistas. Portanto, no dia 18 teremos lá uma caminhada pelas trilhas da Fazenda com almoço. A partir do dia 18 de setembro até o final do ano, vamos ter atividade sempre por lá. Portanto, aguarde que vem notícia para vocês nos próximos dias. Que coisa boa! Informar também que a nossa casa, Tabernáculo Espírita Paulo Estevam, nossa casa, está promovendo agora no próximo domingo. Isso, é isso mesmo. É uma apresentação da Regina Márcia e teclado com músicas espíritas a partir das 4 horas da tarde. Não deixe de ir lá, não. Anota o endereço. Na rua Juvencio de Menezes, 578, Cordovil. Vamos lá participar conosco e ajudar com a nossa casa, que ela está se ampliando, está ficando cada vez mais bela, mas precisa da sua colaboração. Vamos lá escutar a minha amiga Regina Márcia. Muito bom. Isso mesmo. Porque assim nós temos aqui, meu jovem técnico. Mais música. Escuta que música bonita, hein, pessoal? É. Calypso pra você, minha amiga Vera Jordão, do outro lado da vida, cantando Roubar Tucu. Bata meu coração, e eu quero ouvir. Roubar Tucu, sem pior apire, minha cor, no propio, bela tesor, que o opoximite. Roubar Tucu, a emoção eu temo, me desiras que lhe revemo, charmum. Estás la hor, estás la hor, estás la hor. Zorgo primia, a mim, char que soy careço e diz la fin. Presco mortigo sim, presco mortigo sim. Se la premezo em fitas, se la presuro glitas, sur mia cor. Sur minha cor, sur minha cor. Rouba tu cor, te oreniam ocasis que eu não. Suliteni, suliteni, te ele amante. Bato cor, menina, te ora pide cor, tio bela tesoura proximidade. Pois é, nós estamos terminando, quase terminando. Coisa legal, hein? Que coisa boa, participa com a gente. Porque está participando também a minha amiga Nailce, da Ilha do Governador. Obrigado, Nailce, que você está me assumindo, minha jovem. Coisa legal. E também, como disse agora há pouco, o Tarcísio da Piedade está participando conosco. E nós vamos começar a fazer o nosso sorteio. Tanta gente está participando, que coisa boa, muito legal, hein? Que coisa muito legal. Informar para vocês também que agora no próximo, olha, você que nasceu no mês de agosto, vai lá participar conosco lá na cooperativa, agora na próxima sexta-feira, às 18 horas, festa de aniversário do mês. Vai cantar uma amiga nossa, Alicia Leone, vai cantar. Ela canta bem toda a vida. Você não vai pagar nada, vai só participar conosco. Não deixe de participar ali na 13 de maio, 47, sob a loja 208. E eu ia deixar jamais de ler o pensamento do meu amigo José Vicente. Isso em poesia. Amor é desejo da vida, é desejo a dois. É a estrada florida, é a infância crescida, é a esperança no futuro, é o coração sem orgulho, é a paz sem ferida. E, rapaz, o nosso amigo José Vicente, viu, meu jovem? Está cada vez mais se esmerando. E nós estamos terminando. Coisa séria. Aprenda, Esperanto. E olha, acesse o site da nossa Rádio do Rio de Janeiro e escuta o nosso programa. É, agora já está lá os áudios do nosso programa. É só você acessar lá no www.radioriodejaneiro.am.br. E nós estamos terminando. Mas se você disse que a correta resposta é a C, meus parabéns. Ela é uma fruta quase sempre doce, saborosa e macia. Seu nome em Esperanto é Mango. Manga, claro, na letra C. Quanta gente acertou, e eu vou mexer para lá, vou mexer para cá, eu estou dobrando para que exista toda uma justiça aqui, para não pensar que nós estamos aqui escolhendo nomes, hein? Agora, com o rufar dos tamborins, vamos lá, hein? Dos tambores, vamos lá. Aqui, saiu para quem? Tchan, tchan, tchan, tchan. Pro Edson de Cordovil. Edson, você ganhou, hein, rapaz? Pela primeira vez, coisa boa. E você gostou? Eu gostei profundamente. Você tá gostando do programa, meu jovem? Como é que a gente faz? Como é que a gente se despede, meu jovem Kleber? Diz devido, Duncan! Yes! A Rádio Rio de Janeiro apresentou Esperanto, a língua da fraternidade.